primeiro tempo. Esse gol tem que sair, minha gente. O Sport está na pressão e atenção para a cobrança do lateral. Vai bater Riviera. Toca pela na direção de Gilmar. Gilmar para Bisteca. Bisteca para Gilmar. Gilmar para Bisteca. Vai para a área. Atenção, é derrubado. É pênalti. É pênalti. O Gilmar marca o Paulo. Não marca não. No primeiro tempo, cadê o pênalti que não deram pra gente no primeiro tempo? Vencer era uma necessidade, um privilégio fazer planos e classificar. Sonhar, jogar, decidir e ganhar, e depois festejar e se banhar no